Quando eu morrer, a terra aberta me beba de um trago. E esqueça, Aos deuses minha oferta é levar o que trago. Aos deuses minha oferta é levar o que trago. Eu, dos pés à cabeça, assim com ervas altas, acabam os que começam. Que Deus nos perdoa as faltas, dizem, a terra que nos come. Eu digo, a que nos bebe, e basta. Eu digo, a que nos bebe, e basta. Somos só água que se some, Choveu, e fomos na vida gasta. Choveu, e fomos na vida gasta.